O assunto a ser colocado aqui hoje é o papel do Espiritismo, quer dizer, a função do Espiritismo na questão da intolerância religiosa. Já é uma coisa meio batida já na Casa Espírita, né? Sobre a questão da intolerância religiosa, né? Mas que sempre é um assunto onde a gente pode continuar falando um pouquinho mais sobre a tal de intolerância religiosa. Porque a gente tem que saber muito bem que aonde existe aquilo que se chama de intolerância religiosa, existe também lá uma intolerância política, existe lá uma intolerância social, em vários aspectos, que seria intolerância sexual, intolerância racial e outras coisas mais. Então, estamos aqui hoje nos colocando, nos propondo a falar um pouquinho sobre a questão da intolerância religiosa. Mas o que é, afinal, essa intolerância religiosa? Que se nós vamos avaliar hoje no nosso planeta, ainda num período, numa era, digamos assim, de provas e expiações, né, que estamos ainda grameando ou tentando tatear ou engatinhar para um mundo de regeneração, ainda existe essa questão da intolerância religiosa. E dá para até fazer aqui um comentário sobre estatísticas, né, que 90 ou até um pouquinho mais, 90 e poucos por cento hoje dos conflitos mundiais, eles são por causa de intolerância religiosa. E não é nem problema político, às vezes não é nem problema de pedaço de terra aqui, pedaço de terra aí, como era 50, 60, 80 anos atrás. Não, é intolerância religiosa mesmo. Para a gente tentar entender o que é uma intolerância religiosa, existem duas palavras, que às vezes é um pouquinho enfadonho, um pouquinho pedante falar desse tipo de palavra, porque são palavras, às vezes, que não se usa o dia a dia, que é aquilo que se chama de proselitismo religioso. É uma palavra que foi criada para poder explicar o que é uma intolerância religiosa. Então, os prosélitos, os proselitistas, que chamam, o que eles fazem? Eles são totalmente contrários a qualquer tipo de ideia religiosa que seja contrária à ideologia religiosa deles. Então, isso se chama de um prosélito religioso. Por exemplo, eu, que é inadmissível, estando aqui dentro de uma casa espírita, ser um prosélito religioso. Essa é a função do Espiritismo. Por quê? Porque se eu, seguindo, digamos assim, as ideologias, ou, digamos assim, o estudo do Espiritismo, eu, sendo um prosélito religioso, eu estaria contrário àquela Igreja Universal do Reino de Deus que está lá no lado da minha casa, no lado do meu trabalho. Quer dizer, eu estaria contrário à ideia dele, eu estaria sendo um prosélito religioso. E não é certo isso. Isso é proselitismo religioso. Católicos, apostólicos e romanos, eles são contrários a testemunhas de Jeová. Os cristãos lá de Jerusalém, eles são contrários à ideia dos judeus. Os judeus são contrários à ideia lá dos islâmicos. Isso aí é proselitismo religioso. É a não aceitação da ideologia religiosa das outras pessoas. Isso é uma palavra que explica o início da intolerância religiosa. Existe uma outra palavra que vai um pouquinho mais além disso, e que já aconteceu com católicos, com islâmicos, com judeus, que é o sectarismo religioso, gente, que vem depois do prosélito. Então, o sectarismo religioso é aquele que, além de pregar uma ideia contrária, ele prega a destruição do inimigo religioso que não pensa em sua própria ideologia. Isso vai um pouquinho mais além. Aí parte para a violência pessoal. Então, o sectarista religioso, ele tem uma obrigação religiosa, entre aspas, de eliminar todos aqueles que não pensam ou não cumprem com a ideologia ou com os rituais religiosos de sua crença. O que está acontecendo hoje, se vocês vão ver, nós podemos perceber, a maioria dos grandes conflitos mundiais são sectários. Eles matam, por quê? Porque as pessoas não pensam religiosamente da mesma forma que eles. Então, é claro que são palavras que às vezes a gente fica assim meio ruim de falar, porque é proselitismo, sectarismo. Mas se a gente vai compreender e vai entender direito o que, que é isso, é fácil de entender o que, que é intolerância religiosa. Vem do proselitismo religioso e do sectarismo religioso que hoje está à tona. Não aconteceu só no islamismo, com o fundamentalismo islâmico, não. Aconteceu lá nas cruzadas, lá em 1100, 1200. Aconteceu lá na guerra da Santa Inquisição. Aconteceu lá com os judeus, está acontecendo agora com os islâmicos fundamentalistas. Enfim, é o sectarismo religioso que abre o leque para aquilo que se chama de intolerância religiosa. Qual é que é o papel do espiritismo? Qual é que é o papel do espiritismo? O papel do espiritismo na intolerância religiosa. Bom, o espiritismo por si só é uma seita, ou uma doutrina, ou uma filosofia de vida, que não aceita nem o proselitismo religioso, e muito menos, é claro, o sectarismo religioso. O espiritismo é uma filosofia aberta, tanto que, se nós aqui evocarmos aquela lei da liberdade, que é uma lei natural, só uma lei, não vamos falar das outras. Vamos só falar de uma lei. É que os americanos, eles evocam, às vezes, lá para os grandes criminosos, a terceira emenda. A terceira emenda livra todo mundo do pecado, lá nos americanos. E nós aqui vamos evocar a lei da liberdade. Lei de liberdade de credo. A lei da liberdade de ir e vir. A lei de liberdade de pensamento. A lei de liberdade de tudo aquilo que a gente pretende com o nosso livre arbítrio fazer. Mas, vejam bem, essa mesma lei da liberdade não é lei da promiscuidade ou da libertinagem. É uma lei da liberdade e onde coloca em nossas próprias costas e nossa própria responsabilidade aquilo que nós escolhemos. Então, a lei da liberdade, ela propõe para todos nós total e ampla liberdade de ação, de fazer aquilo que queremos, contanto que nós vamos recolher, nós vamos, digamos assim, ajuntar aquilo que semeamos. Então, no momento em que nós evocarmos aqui a lei da liberdade, nós já estamos aqui colocando o espiritismo como uma doutrina que vai totalmente contra toda e qualquer discriminação, todo e qualquer preconceito, seja religioso, sexual, racial, sociológico, social, enfim, todo e qualquer preconceito que faça com que a lei da liberdade caia por terra, é contrário à ideia do espiritismo. Então, às vezes a gente entra no espiritismo, não, às vezes não, sempre. As pessoas que adentram, às vezes, no espiritismo, elas pensam que vão encontrar um caminho bom, um caminho onde tudo é maravilhoso, onde existe um monte de alegrias, um monte de... que vamos resolver todos os problemas, assim, ó, sem querer enganar ninguém. O espiritismo é responsabilidade, é trabalho. É responsabilidade, é trabalho e, principalmente, raciocínio lógico, coerente, em sabermos o que é certo e o que é errado. Então, nós vamos saber que, no momento em que estamos lá numa discussão de 4, 5 amigos e alguém começa a cair de pau para cima da testemunha de Jeová ou dos meus vizinhos lá que são os, como é que é, a igreja Só o Senhor é Deus ou a igreja não sei o quê, ou isso, aquilo, Jesus, nós não podemos concordar com essas críticas, porque nós estaríamos se tornando prosélitos. Então, a responsabilidade da pessoa que está dentro de uma casa espírita, estuda o Espiritismo, participa das palestras, é simpatizante da ideologia espírita, tem uma responsabilidade enorme de não concordar com aqueles que discordam de outras ideias. Nós estaríamos sendo contrários à doutrina espírita, que prega lá uma só lei. Não vamos falar das outras. A lei da liberdade. No momento que nós descumprirmos com essa lei, bom, aí nós não estamos mais sendo espírita. Nós não estamos nem sendo participantes e nem simpatizantes da causa espírita. Porque nós estaríamos sendo hipócritas. Hipócritas. Então essa é a verdade. Espiritismo é responsabilidade, é seriedade, é racionalidade, coerência, sensatez, em sabermos que nós temos que, às vezes, defender a minoria. A minoria. É muito fácil, uma grande maioria, de 5, 8, 10, 12, 20 mil habitantes, falar de uma minoria. De 500, 600 pessoas que estão lá numa igreja fazendo o trabalho deles. Não é assim. Não funciona desse jeito. Como também é meio ridículo a gente concordar com ideias de que só aquele está certo e aquele está errado. Quer dizer, quem de nós sabe quem que está certo ou quem está errado? Então, o Espiritismo ele não vem aqui ditar uma norma. Dizer assim, ó, nós estamos certos e os outros estão errados. Ó, Jesus Cristo, isso seria ridículo. Então, o Espiritismo tem o papel de abrir a mente, de dar conhecimento, de fazer com que as pessoas raciocinem, abram sua mente, façam sua crítica construtiva, não destrutiva, mas construtiva, de maneira de fazer com que as outras pessoas que nos escutem abram suas mentes e criem suas próprias ideias. Porque nós não precisamos da que os outros sigam as nossas ideias. Cada um tem que seguir sua própria ideia, porque senão nós seríamos um mundo de autômatos, que é aquilo que está se criando, né? Através da mídia. Mundo de autômatos. Mundo de pessoas que ficam acreditando em tudo aquilo que aparece na televisão, que aparece no jornal, ou que se escuta na rádio, ou que se vê na internet, no Facebook e outras coisas que eu não entendo muito. Enfim, vamos raciocinar, vamos ter senso crítico e cuidado, vamos ter cuidado, pessoas que participam do Centro Espírita, que são simpatizantes do Centro Espírita, do Espiritismo, que seja ele, qualquer casa que seja, ter cuidado no momento de comentários. Às vezes, se não quer defender uma outra ideologia, ou não quer ir contra, mas então se cala. O silêncio muitas vezes é de ouro. Obrigado.